Expresso, mais que um programa, uma referência. Tô recebendo então aqui Laércio Sintra Nogueira, pré-candidato do PMDB à Prefeitura de Guaranésia, e também Paulo Marcos, presidente do partido PR. Meu amigo Laércio Sintra Nogueira, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa Expresso. Bom dia. Dê um tostão de sua voz, Laércio, por favor. Bom dia a todos os ouvintes, bom dia a você, Antônio Cláudio. Com a voz diferente hoje, né, Laércio? Meio gripado. Bom dia ao meu amigo Paulo Marcos. É sempre um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa aqui, o programa Expresso, um programa tão ouvido pela nossa população de Guaranésia e toda a região. Prazer é todo nosso, viu? Tá recebendo você mais uma vez, o Laércio, que ontem até perigou de não estar vindo, né, Laércio? Mas fez questão de estar aqui no programa, agradeço muito por isso, viu? O pessoal tava te esperando, viu, Laércio? Eu tô um pouco resfriado, né? Você vê que pela voz, mas eu acho que compromisso é compromisso e a gente tem que estar presente aqui, porque a população aguardava essa nossa entrevista aqui e estamos aqui para esclarecer tudo aquilo que for possível. Beleza. Paulo Marcos. Bom, eu acho que o Paulo Marcos é a segunda vez que está aqui, né? É bem no comecinho, vez, né? No programa, bem no comecinho. Bem no começo, estive aqui. É um prazer estar de novo aqui. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Laércio. Bom dia, Antônio Cláudio. Obrigado pelo convite de retornar aqui. É sempre um prazer participar desse programa seu. Prazer é todo nosso estar recebendo vocês aqui. Estou recebendo aqui prefeito e vice. A chapa do PMDB é essa ou não? Não tem nada a ver. O Paulo hoje é o presidente do PR, né? E um dos nossos assessores da pré-campanha aí. É uma pessoa muito ligada, amigo. Né, e político, tem toda a capacidade para ser um vice-prefeito também, mas está na nossa assessoria aí, nos acompanhando e nos orientando pelo conhecimento político que ele tem também. Quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, é o prefeito vice, mas depois eu ouvi algumas outras histórias dizendo e apontando que o Diego de Castro seria o vice, até inclusive tem já perguntas aqui do meu amigo Nelsinho, mandou pergunta de manhãzinha aqui, Antônio Cláudio, ele até está sabendo de uma convenção que aconteceu do PMDB que eu desconheço, mas ele pergunta aqui, Antônio Cláudio, houve uma convenção do PMDB e já foi definido o Diego vai ser o vice do Laércio. Pode confirmar, viu, se foi a escolha, foi essa mesmo, e eu queria deixar meus parabéns aí pro Laércio, pois o Diego é um dos melhores vereadores de Guaranésia, está dizendo ele aqui. Tem, já está confirmado, batido o martelo, que o Diego, numa possível candidatura sua, vai sair como vice, ou Laércio? É o seguinte, convenção partidária, ela vai ser realizada a partir de 20 de julho a 5 de agosto, que é o período que a Justiça Eleitoral determina para que haja a convenção partidária. Mas diante do cenário político, você já tem que ir definindo. E diante disso, já começamos a ter várias reuniões. Reunimos na semana passada os partidos da base aliada, juntamente com os vereadores também que estão dentro dessa base aliada, futura, né, chapa. E consultei também toda a base do PMDB, todo o diretório do PMDB, com relação ao vice-prefeito. No início nós tínhamos aí o Dr. Paulo, né, também, que é uma pessoa maravilhosa, até aproveitar o momento para mandar um abraço para ele, para a Rose, sua esposa, pessoas que passam energia muito positiva para a gente. Dr. Paulo, um grande parceiro, um grande amigo, médico que faz falta hoje dentro da nossa cidade. E em reunião com o próprio Dr. Paulo também, ele tinha colocado o seu nome à disposição no início, né, para ser nosso vice-prefeito aí, o pré-candidato a vice-prefeito na convenção futura. E o Dr. Paulo, diante do análise que nós fizemos juntamente com ele, também, ele também consciente com isso, ele mesmo achou que hoje, no momento de hoje, ele seria muito mais útil para a Guaranésia como médico, tá? Até mesmo porque se ele fosse vice-prefeito, ele estaria impedido e muitas das vezes aí já está atuando como médico do município. Então, pensando nisso, as nossas conversas avançaram bastante com o Diego. O Diego, uma pessoa assim, que um político atuante, que tem o apoio do ex-deputado Geraldo Tadeu, hoje chefe das relações institucionais em Brasília, do governo de Minas, juntamente com Cássio Soares, que é o deputado estadual também da região aqui, que muito tem apoiado a região. E diante disso, a conversa foi avançando. E diante dessa consulta, a gente analisou o cenário político, que o Diego seria uma ótima opção para compor a chapa nossa como vice. Tá? Diante disso, dessa situação tudo, nós vamos para a convenção partidária e no final de julho agora, com o nome do Diego definido como o nosso, né, hoje como pré-candidato a vice-prefeito na coligação junto com a nossa chapa. Praticamente 99% certo, correto. O martelo já está batido. Diego vai ser o vice Batido. Prêmio. Lógico que você não pode falar isso hoje, está tá acertado com ele, porque você determina isso numa convenção partidária. Então, sim, seria claro. Até antiético da minha parte confirmar uma decisão, sim, de convenção futura, né? Mas dentro do grupo, o Diego seria já hoje o nosso vice e conversado, acertado entre todas as partes, ambas as partes. O grupo é muito grande, né, Elias? Há divergências, às vezes, de algum que tem uma opinião contrária. Mas a partir do momento que você assume uma campanha, eu que já perdi uma eleição anterior, você começa a analisar durante esses últimos 4 anos o cenário político. E você não pode errar, você tem que estar com o pé no chão, analisando de uma forma coerente, consistente, de forma que você faça uma parceria para ganhar as eleições. Então não adianta, às vezes você não vai contentar todo mundo, até mesmo porque você não tem todos os votos, né? Mas de uma forma geral, você mostra para a população, né, que você está fazendo a escolha certa no momento certo. O PMDB, nas últimas entrevistas que eu fiz com o pessoal do PMDB, o pessoal sempre fala, é um novo PMDB que está surgindo, é um novo PMDB, mas que novo PMDB é esse? Quais são os novos nomes que estão nesse novo PMDB? A partir do momento é o seguinte, você pega hoje dentro da executiva do PMDB, né? A executiva do PMDB hoje está formada pelo Marcelo, que é o presidente, né? O Marcelo Neto, aproveito e mando um abraço para ele, é uma pessoa muito empenhada, muito dedicada, tá? E o Celso Medeiros, que é o nosso tesoureiro, tá? Então acho que isso aí já é uma mudança radical, porque, por exemplo, você pega hoje, você vai abrir a conta bancária, assina o presidente e tesoureiro. Então por aí você já vê que nós já fizemos uma mudança, né, dentro da cúpula do partido, de uma forma não desprezando e menosprezando os companheiros anteriores que me ajudaram muito aí, a quem eu tenho a agradecer também, mas a política há uma necessidade de renovação, e diante dessa renovação, essa mudança, ela foi oportuna, né, e ocorreu em um momento que a gente estava precisando dessa mudança, até mesmo que a população cobra uma mudança dentro da nossa política, e nós fizemos essa mudança aí consciente e que está dando certo. Esse grupo que você fala, quem é esse grupo? Quantos partidos estão nesse grupo, Lars, hoje? Hoje nós estamos já definidos nessa pré-coligação, tanto na eleição majoritária como na proporcional, cerca de 11 partidos que agregam essa coligação nossa, com a possibilidade aí de lançamento de candidatos a vereador em torno de 88 candidatos, mais ou menos. Então a gente tem esse grupo enorme, que para ganhar a eleição é uma beleza, mas para governar depois com todo esse grupo, tendo que atender esse grupo todo. Como é que faz? Acontece o seguinte, pra você ter uma ideia, o ano que vem vai ser um ano complicado para você fazer uma gestão, porque a crise está aí, é uma época difícil, e é um ano que quando você entrar na prefeitura, provavelmente você vai ter que enxugar a máquina, tá? Tem muitos cargos lá dentro que você vai ter que eliminar, vai ter que valorizar o quadro dos funcionários efetivos que lá estão hoje. Então, eu não tenho compromisso com ninguém com relação a cargos, entendeu? O partido que vem por acreditar no trabalho, acreditar na mudança, na necessidade da mudança que nós temos hoje dentro do município de Guaranésia. Eu não tenho compromisso com nenhum deles. Né? Dentro dessa coligação, desses 11 partidos que nós já conversamos, em momento algum nós cogitamos a questão, não, você vem comigo que eu vou te dar determinado cargo. Isso não vai acontecer, porque é o seguinte, o prefeito que sentar na cadeira, ele tem uma responsabilidade de gestão. E eu quero fazer uma gestão compartilhada, com responsabilidade, tá? E a partir do momento que a gente montar uma equipe lá, responsável, técnica, eu garanto para você que a população vai acreditar mais no nosso trabalho. Essa parte técnica você já falou para mim, não sei se foi no ar, falou particularmente que você gostaria de montar um governo estritamente técnico. Vai ser possível montar esse governo? Porque esses partidos vão te cobrar, Lars. Eles vão querer um cargo, uma vaga, alguma coisa, eles vão querer em troca. Não vão te apoiar simplesmente porque gostamos de Guaranésia. Isso não existe. Vamos ser sinceros, não existe. Como é que você vai fazer para trazer, para coordenar isso tudo? Doutor Cláudio, a partir do momento que você assume uma gestão, principalmente uma gestão municipal, você tem que ter responsabilidade. E a partir do momento que você assumir compromissos que você não dê conta de cumprir lá na frente, você já não tem, você mostra que você não tem responsabilidade. Eu, a partir desse momento, todos que estão aderindo à nossa campanha e apoiando, é sem compromisso. Lógico que o compromisso maior que eles querem comigo é ser ouvido. Isso você pode ter certeza que eu vou ouvir, inclusive a nossa população também, para poder governar e fazer um governo dentro da expectativa da nossa população. Paulo Marcos, perguntar para você agora, eu acompanho você lá no Facebook, você está sempre lá falando, é golpe, né? Lance da Dilma, né? Defendendo o PT e tudo mais. E lá em cima, o PMDB aqui vive uma guerra com o PT. Como é que articula tudo isso? Não deveria ser assim, né? Uma briga lá em cima e aqui embaixo todo mundo unido. Antônio Cláudio, hoje ainda está muito, vamos dizer, enubliado. Você não consegue ver o que realmente vai ser daqui para frente ou o que foi há pouco tempo atrás. Acho que vai demorar um tempo para a gente saber o que realmente aconteceu. Eu não vi nenhum crime da presidente para que ela saísse. Mas também não vi condições dela continuar governando por falta de apoio político. Ela perdeu totalmente a sustentabilidade no Congresso. Entendeu? Perante a Constituição, isso não é motivo para impeachment. Entendeu? Mas também não tem condição dela continuar governando. Então nós estamos numa situação aqui no Brasil que é sui generis. A gente não sabe como vai continuar isso aí. O Temer assumiu. É lógico que faz 15 dias que ele assumiu. Precisamos dar um tempo para ver se ele vai conseguir organizar. Ele está meio aí sem um rumo certo hoje. Ele dá um passo para frente, depois dá um para trás, um para a esquerda, um para a direita, e ele ainda não demonstrou que veio. Ele tem pouco tempo para demonstrar isso aí. Em 2 meses, se ele não demonstrar isso, provavelmente as ruas voltarão a ser povoadas pelos eleitores pedindo alguma mudança. Então, vamos esperar esses 2 meses para ver se ele faz ou não. Se ele não fizer, provavelmente, acho que o caminho que deve ser seguido vai ser uma nova eleição, porque um presidente, o poder, todo poder emana do povo e pro povo deve ser exercido. Então, o Temer não tem esse poder do povo ainda, não tem aquele apoio popular para exercer o poder. Então vamos esperar um pouco para ver se esse apoio vem a favor ou vem contra ele. Mas você então está contra o PMDB nacional? Eu estou contra o impeachment, eu fui contra, entendeu? Agora, dentro do PMDB nacional, estadual ou municipal, ou do PT nacional, estadual ou municipal, PR, ou qualquer outro partido, existem pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas, como existe na religião, existe uma associação e tudo. Então, não é o momento exato para falar se foi certo ou não. O pior é que a gente está vivendo um momento, Laércio, colocar você no bate-papo dessa transição que o país está vivendo, que não dá pra gente apontar quem está certo e quem está errado nessa briga toda, né? A gente vê uma notícia, o PT tá errado. Vem outro, não, o PT tá certo. A gente não consegue entender, né? Ou só eu que não tô entendendo nada, Laércio? Eu acho que o cenário da política nacional, nós vamos ter que observá-lo mais um pouco, até mesmo para poder fazer uma análise mais profunda, né? Porque cada dia uma surpresa nova, um nome novo envolvido em corrupção, e então fica difícil até mesmo para você avaliar, né? A questão de quem tá certo e quem tá errado. Então, acho que é um momento que nós temos que analisar esse cenário por mais um determinado tempo aí, para poder fazer uma análise, né, geral da política a nível nacional. Laércio, por que você quer ser prefeito de Guaranésia? Você está lá em Alfenas, ganhando um bom salário, poderia estar tranquilinho lá. Por que sair de lá e vir aqui para ser prefeito de Guaranésia, numa cidade que, como o Brasil todo, vai passar por uma grande crise? O cenário desenhado para 2017 não é muito melhor que o de 2016. Antônio Cláudio, a vida, você tem muitos desafios, né, para ser cumprido na vida. E eu, considerando que eu sou um guaranesiano nato, nascido e criado em Guaranésia, vivi na área rural, vivi o dia a dia dos guaranesianos, envolvi na política desde 2000, quando eu fui secretário municipal de saúde, e vendo a dificuldade da população no dia a dia, eu acho que você, como ser humano, você pode contribuir de alguma forma para ajudar a população de um determinado município. E diante disso, como ser humano, como cidadão guaranesiano, eu me sinto na obrigação de estar dentro da política, porque através da política você consegue viabilizar diversas ações a favor da população. Então, diante disso, não pensando em mim, pessoa, mas como cidadão, como ser humano, eu acho que eu tenho muito a contribuir com o nosso município dentro da política. Pelos contatos que eu tenho hoje, pelos deputados que nos apoiam. Para você ter uma ideia, hoje nós temos hoje dentro do PMDB, Rodrigo Pacheco, que é o deputado federal, que vai nos dar um apoio muito grande aí no futuro. O próprio Ivair Nogueira também, que é deputado estadual. O Imidim Madeira, que já manifestou seu apoio e vai oficializar esse apoio aqui para a nossa campanha. E também o Diego, né, que está vindo com a gente aí, com os apoios que ele tem, Diego Andrade, que é deputado da base dele, o próprio Cássio Soares, Geraldo Tadeu. Então acho que a política, ela é feita de um determinado grupo de apoio. Então você não surge na política de um momento para o outro e fala, eu sou político. Você tem que ter uma base para isso. E eu, considerando que eu tenho essa base e que a maioria da população, pelo que a gente tem andado e sentido, quer que a gente seja candidato, aposta na gente, acredita na gente, eu sou candidato em função disso. Esse cenário não é muito parecido com a da eleição passada? Você tinha muito apoio também de outros deputados, de muitos grupos políticos? Muitos, né? Grupos. Mas o outro cenário era o seguinte, nós estávamos na parceria junto com o atual governo, que na primeira gestão, nos 4 primeiros anos, essa parceria, ela rendeu bons frutos, aonde o governo tinha uma avaliação muito boa do trabalho que era feito em parceria. Então, na época, o que pesou? A avaliação do governo da época, não hoje. Hoje o cenário político é totalmente diferente do que nós disputamos da eleição anterior, tá? Então, diante disso, a gente está no cenário que nos favorece, né? Apesar que não existe política que ganha, eleição, né? Claro. É no dia que da eleição mesmo, mas o cenário hoje é favorável para que a gente lance uma campanha aí e seja vitorioso lá na frente. O que mudou no Laércio, daquele Laércio de 4 anos atrás para esse Laércio de hoje? Doutor Cláudio, graças a Deus eu tive a oportunidade de assumir um cargo de superintendente regional de saúde do governo, um cargo de confiança do governo do estado de Minas Gerais, aonde me abriu portas, tá? Abriu portas, me deu a chance de coordenar e administrar uma superintendência regional, onde nós temos hoje 150 funcionários trabalhando diretamente comigo, mais 100 funcionários municipalizados na região, e os contatos políticos e com prestadores, principalmente na área da saúde, nos abriu uma cabeça diferente, com uma visão macro, vamos dizer assim, né, com relação à nossa política a nível de estado. Então isso vai me dar a oportunidade de ser um político diferente, com uma visão diferente, com contatos bons para a política em si. Então isso me abriu mais a cabeça com os pés no chão. Com essa visão macro que você tem, como você analisa a cidade de Guaranésia, né? Vamos falar de saúde. A saúde de Guaranésia, como é que está? Acontece o seguinte, nós temos os dois lados, você tem que priorizar no orçamento. Vamos supor, a Guaranésia hoje tem um orçamento previsto para esse ano aí em torno de 38 milhões de reais, cerca de 38 milhões de reais, onde a saúde tem 10 milhões de reais no ano de orçamento. Eu acho o seguinte, a partir do momento que você, como gestor, você tem diversas responsabilidades, mas dentro da saúde não dá para fugir da responsabilidade de fazer saúde. Você tem o orçamento que é curto, que não dá para atender toda a demanda, mas por outro lado você tem a necessidade da população. Quando você tem alguém lá, um doente ao extremo, você tem que arrumar uma solução. Então eu acho que dentro da saúde hoje falta isso, eu acho que falta a questão de uma visão de responsabilidade maior para com as pessoas que realmente necessitam de saúde e não têm condições de estar chegando até o atendimento que ela necessita. Então eu acho que tem que ser revisto essa questão, tá? Se você tem um orçamento que não dá para mexer nele, mas você tem deficiências, você tem que estudar uma forma de remanejar recursos orçamentários para que possa atender essa carência que existe dentro da saúde. A princípio, como é que seria esse remanejamento, Lars? Você tem, por exemplo, dotação orçamentária. Às vezes você tem uma previsão de fazer uma obra, por exemplo, determinada obra. Você pode colocar isso em pauta para os próprios vereadores e remanejar esse recurso financeiro para atender uma determinada carência dentro da saúde. Então, dá para você fazer isso e você tem responsabilidade sobre isso também. O que eu noto bastante dos comentários que o pessoal envia aqui para a gente, quando tem algum vereador ou próprio prefeito aqui no programa, é a questão do atendimento na saúde. O pessoal reclama demais do atendimento. Claro que não são todos os servidores municipais da saúde que tratam mal, mas tem um índice, né, incrível de pessoas que atendem mal a população. Como resolve isso? Eu acho a questão é o seguinte, primeira é a capacitação do funcionário. Eu acho que o funcionário tem que ser capacitado para fazer um atendimento humanizado. E a partir do momento que você faz uma capacitação, você dá uma chance para o funcionário. Se ele não estiver correspondendo, eu acho que você tem que trocar o funcionário e colocar aquele funcionário que tem um sorriso no rosto, que recebe bem o paciente, principalmente na saúde, porque é horrível você chegar, por exemplo, no pronto-socorro, a recepcionista não olhar na sua cara, por exemplo. Então, eu acho que você tem que ter um sorriso, conversar com o paciente, ser mais, né, amistoso nesse sentido. Então, a minha primeira ideia seria fazer uma capacitação para que essa parte humana, né, ela seja diferenciada, principalmente atendimento. O Paulo faz parte do Conselho Municipal de Saúde, né? Inclusive já foi presidente, né, Paulo? Foi durante 4 anos presidente, faz 7 anos que eu participo. Como é que está a saúde de Guaranésia hoje? Você como integrante do Conselho Municipal, como é que você vê a saúde aqui do município? A saúde tem que ser vista hoje como um bem que está na Constituição, que tem um direito do cidadão. Muitos dos funcionários, médicos e todo mundo não vê o cidadão como um cliente, aquele que pagou para receber aquele serviço. Ele tem aquele direito, ele tem que mudar a visão de quem está atendendo para quem está sendo atendido. Ele é um cliente, deve ser atendido como tal. É. Porque pagou por aquele serviço e tem direito àquele serviço. É lógico que há limitações dentro da saúde, como em qualquer outro tipo de ambiente, do horário de atendimento, do prazo, etc e tal. Mas que deve merecer todo o respeito de um cliente, de alguém que está lá, que pagou para receber aquilo lá, que lá não é de graça. O pessoal fala, ah, a saúde é de graça. Não é de graça. Pagou seu imposto e aí foi revertido em dinheiro para pagar a saúde, ele está recebendo aquilo lá em troca. Então tem que mudar essa visão de quem está atendendo para que melhore também. Principalmente de médicos assim, que tratam, que nem olham na cara do cliente, do paciente quando chega, entendeu? Então eu acho que falta um pouco de humanizar essa situação. E chegar mais dinheiro, né? Porque vai ficando tudo pelo caminho, né? No município chega muito pouco, né? Na verdade chega muito dinheiro, gasta-se muito dinheiro com saúde. Talvez seja melhor ver como esse dinheiro está sendo gastado. Porque hoje o Brasil, talvez em percentagem do PIB, é o país que mais gasta em saúde no mundo. Sim, de forma geral, né? Mas quando vai gastar a nível federal, depois governo e no município, sobra uma clarinha pra gente. É, né? Mas ainda é uma maior. Mas parte... é uma clarinha grande ainda. Você. Hoje gasta-se mais, é funcionário, é mão de obra, que paga quase 50%, educação, que é em torno de 25%, e saúde, que hoje seria que ser 15%, mas gasta mais de 20% por ano. Então, quer dizer, gasta-se muito ainda com saúde. Talvez seja mal utilizado esse dinheiro, mas é. Mas a função do Conselho Municipal de Saúde qual é? Ele é consultivo e deliberativo. Então, toda política que vai ser efetuada no município, primeiro passa para o Conselho. E ele aprova e aquela política e ele é consultado. E depois ele aprova a gestão do ano, se foi gasto o mínimo que foi gasto, se está sendo bem atendido a população. De modo. Mas as reuniões acontecem de quanto tempo? As reuniões são mensais. Acontece todo mês? São mensais, geralmente é na última quinta-feira do mês, às 3 horas da tarde, no PSF do centro. E é aberta ao público. Inclusive pode participar, desde que coloque o nome na pauta 2 dias antes. A pessoa tem, acho que, 5 minutos para participar. E pode participar. Léo, com a sua visão macro que você falou que você tem agora, como é que você vê a situação da dengue aqui em Guaranese, que foi uma tristeza para todos nós aqui, mais de 1000 casos, né? O departamento aqui de Guaranese agiu de forma correta? As ações foram as melhores possíveis ou você agiria de outra forma? Doutor Cláudio, eu tenho na minha superintendência, né, na nossa regional, 26 municípios. E nós tivemos nesse período agora um levantamento que os casos de dengue da nossa região, ele chegou a em torno de 7 mil casos notificados de dengue, sendo Alfenas com 4 mil casos em primeiro lugar, depois Guaranese com 1000 e poucos casos nesse período. Agora, quer dizer, se aconteceu isso somente nessas duas cidades, alguma ação ficou pendente. Tá? Alguma ação a mais deveria ser feita, ou até mesmo a questão da conscientização da população. Eu acho que isso aí já teria que ser mais intensivo, tá? A equipe dos agentes vetores, eles deveriam estar 100% composta desde o início dos trabalhos, tá? Então faltou uma efetividade maior dos trabalhos para conter essa epidemia que chegou a tal ponto, principalmente no nosso município de Guaranésia. Perfeito, vou fazer um intervalo comercial, dá tempo aqui do Laércio tomar uma aguinha, né? Porque tá difícil hoje falar com o Laércio. E falou que não ia falar nada, né, Paulo? Você viu? Intervalo comercial, a gente volta em instantes, dando sequência no programa Expresso de hoje. O Laércio, que hoje também vai receber o troféu Expresso como personalidade do ano de 2015, né? Destaque, né, do troféu Expresso, né? O Laércio concorreu aqui com o Joãozinho Campestre, com o Érico Queiroz Júnior, com o Wagner Luiz dos Santos, o Vaguinho, com o Roberto Kleber Cunha Carvalho. E no júri final, o Laércio foi eleito a personalidade do ano de 2015 no troféu Expresso com 12 votos. A gente volta já já para dar sequência então nesse bate-papo e também fazer a entrega do troféu. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Muitas mensagens chegando aqui, Laércio, Narciso Ferreira, tá parabenizando você, viu? Obrigado, Narciso, um grande companheiro, um abraço. Aqui. A Juliana Aparecida também tá parabenizando. Um abraço pra Juliana. Isabel de Lima está parabenizando, disse que você é uma pessoa muito boa. Obrigado, Isabel, um abraço para você. Daniela Silva, na última campanha, Laércio, tava tudo confirmado para ganhar, mas você não ganhou. O que você aprendeu com essa derrota e o que você vai mudar para essa campanha? A Daniela Silva já emendou mais uma aqui. Você vai trocar, por exemplo, os cabos eleitorais de sua última campanha? Dona Cláudio, essa campanha desse ano, agora de 2016, ela vai ser uma campanha totalmente diferente do que aconteceu na última eleição. tendo em vista até mesmo com o espaço mais curto, que a campanha eleitoral mesmo começa a partir de 16 de agosto, e a eleição é dia 2 de outubro, e até mesmo por questões financeiras, essa vai ser uma eleição que praticamente você não vai ter cabo eleitoral, vai ser mínimo a contratação de cabo eleitoral, você vai ter que fazer um trabalho mais de boca a boca, via rádio, levando a informação ao eleitor. Então, com certeza, a gente aprende com os erros, tá? Então, avaliando os erros que aconteceu na eleição anterior, e pode ter certeza que nós não vamos cometer os mesmos erros. E vamos fazer uma campanha com o pé no chão. Um grande abraço para o meu primo, Laércio Sinter Nogueira. Primo e amigo. Escutando o programa aqui em Goxupé com a Cristiane Silva. Não colocou o nome aqui, tá com a Cristiane Silva lá em Goxupé. Meu primo Wilson Sinter. Um abraço para ele aí, para a Cristiane também. Obrigado, Wilson. Tem mais gente aqui mandando abraços. Bom dia, Antônio Cláudio. Manda abraço aí pro Laércio, que nós estamos com ele, Daniela Cândida Alves Ribeiro. Tá te apoiando aqui, viu, Laércio? Obrigado, Daniela. Um abraço para você. O Laércio, outra grande polêmica que eu queria abordar com você é a questão da maternidade da Santa Casa, né? Muito se foi falado até, inclusive, que seria paralisada, né, o atendimento a partir desse 1º de junho. Parece que isso não vai acontecer, né? Tem até um tempo para que isso aconteça. Como é que se acha uma solução para esse problema, Laércio? Antônio Cláudio, é o seguinte, a Santa Casa hoje, ela tem uma contratualização feita com o Estado, pactuada através do município, que ela tem que ser cumprida. Para que isso seja paralisado, teria que ter sido notificado pelo menos 180 dias antes, né? E, então, o que vai acontecer? Pode ser um problema que venha acontecer na próxima gestão. Isso não vai acontecer agora de imediato, tá? Mas, por um outro lado, nós temos hoje que verificar que nós temos uma Santa Casa hoje que ela é filantrópica. E nós podemos estar utilizando muito essa questão da filantropia, até mesmo porque não é concedido filantropia para outros hospitais hoje. Quem tem, tem. Quem não tem, jamais terá dentro do que está sendo previsto hoje. O que é a questão da filantropia? É a isenção dos impostos que a Santa Casa tem. A Santa Casa, ela chega, você não se isenta, ela é imune aos impostos. Então, tem muitos serviços através da saúde, através, né, da Santa Casa, que pode ser comprado pelo município, gerando economias. Então, e a outra ideia também seria fazer a nossa Santa Casa aqui um polo regional de saúde, onde você poderia estar abrigando a maternidade com outros municípios, atendendo essa especialidade. Mas esse polo não é algo muito difícil de ser conquistado, Léo? Não vai virar mais ou menos aquilo que o João Carlos e você prometeram lá atrás com o ginásio aqui, o antigo ginásio? A questão do polo é o seguinte, você pega no caso da maternidade, por exemplo, você pega a cidade de Guaxupé, por exemplo, hoje o hospital, o atendimento é muito grande dele, principalmente a maternidade, com relação ao número de atendimentos, que não suporta. Talvez você poderia estar fazendo uma parceria para atender parte desses atendimentos de Guaxupé. Então, eu acho que não é sonhar, não. É pé no chão, analisar o cenário a nível de região. A partir do momento que você estiver dentro da administração, dá para você ter uma visão mais coerente a respeito dessa questão do polo regional. Outro grande problema que a gente tem aqui é a vinda de médicos para os municípios. Isso com os contatos que você tem, é algo que você acredita que seja fácil de resolver, Alex? A questão médica é o seguinte, eu acho que nós temos que enraizar os médicos aqui dentro, ampliar o número de médicos que estejam fixados em Guaranésia, não só pensando no atendimento a nível municipal, né, a nível de saúde do município. Você dá condições para que esses médicos se estabeleçam aqui com as suas clínicas particulares, com seus atendimentos de convênios. Então, tudo isso é um contexto, de uma maneira geral, você consegue dar oportunidade para que esses médicos se estabeleçam aqui. Acho que hoje falta uma política de trabalho para trazer esses médicos para Guaranésia, para se fixarem em Guaranésia. Por que isso não acontece, Laércio? Quantos e quantos médicos já chegaram, já ficaram por aqui um certo período e foram embora? Acontece o seguinte, você hoje tem que dar oportunidade para o médico, dando condições para ele de uma base, né? O que é essa base? Você dá um atendimento para ele a nível de PCF, a nível de ambulatório, tá? A nível de atendimento de pronto-socorro. Para isso ele já tem uma base para fixar no município. O resto, o complemento para eles, vamos dizer, até financeiro, seria os convênios que ele poderia estar obtendo, né, e os atendimentos particulares também. Então, eu acho que falta esse trabalho de dar condições para que eles se estabeleçam. Cleusa Aparecida está mandando um abraço. Um abraço para Cleusa. Quer saber de você se a maternidade vai fechar, o Leste já fala. Não, isso não vai acontecer. Silvia Helena, Donizete Aparecido, Carla Torquato estão parabenizando você também. Obrigado. Nico, né, vereador de Guaxupé, Durvalino Gôngora, tá mandando esse abraço para você também, tá dizendo aqui, futuro prefeito de Guaranés. Um abraço para você, Nico, obrigado. Nico, gente boa demais, né, Guaxupé, tá ouvindo a gente, acompanhando o programa, com certeza, para ouvir a entrevista do Odilon, que vai estar participando aqui do programa, no final do programa de hoje, né, dessa edição do Expresso. O Elton também já mandou uma pergunta aqui, mandou ontem a pergunta. A área de saúde do nosso município deixa muito a desejar devido à falta de um corpo clínico mais amplo no que se refere à abrangência de áreas médicas. Enfim, em cima disso, nos últimos dias temos acompanhado boatos, indagações sobre um possível fechamento do nosso hospital. É só da maternidade, né, que se falou muito. É devido à falta de investimentos e ajuda por parte da prefeitura referido ao corpo clínico e à instituição. Gostaria de saber da visão do candidato Laércio, qual é a posição dele e se ele tem um projeto para ajudar o hospital, né, e como atrair mais médicos para o Guaranés. Você já acabou respondendo, né, Laércio? Exato, é, acabei já citando, né? Isso. Elton, obrigado aí pela sua pergunta. Tinha que fazer essa pergunta aqui, porque o Elton é ouvinte assíduo do programa e cobra depois quando a gente não faz as perguntas dele. Um abraço pro Elton. Um abraço, viu, Elton? Muito obrigado pela sintonia. Ô Laércio, mas não é só saúde, né? Não é só saúde que vive o município. Tem muitas outras áreas para serem atendidas. Como é que você vai estar trabalhando, por exemplo, questão de geração de empregos? A gente está com um número de desempregados no país imenso e Guaranésia sofre com isso. Uma cidade que tem principalmente área industrial, né? Como é que você vai resolver essa questão? Como é que vai trazer novas empresas para o município? Como é que você vai controlar isso tudo? É, hoje nós já demos início com relação ao parque industrial que nós temos, mas nós temos que fazer um trabalho aí para valorizar aqui que nós temos de mais precioso dentro do nosso município hoje, que gera e segura os empregos da nossa cidade, que é o ramo têxtil. Tá? Eu acho que o ramo têxtil ele tem que ser olhado de uma maneira diferente, ele tem que ter uma concessão mais ampla do poder público, porque ele que segura hoje cerca de 1.500, 1.600 empregos dentro de Guaranésia. Então, dentro disso, né, eu acho que Guaranésia é o polo têxtil e nós temos que pensar bastante nisso, sentar em conjunto com os empresários desse ramo e poder trabalhar em conjunto com eles para poder ampliar dentro dessa área também. Por outro lado, nós vamos estar fazendo um trabalho de buscar os empresários, atrair os empresários para Guaranésia, com a concessão de espaço, né, para que eles possam estar se instalando aqui dentro, e isso pode ter certeza que nós vamos fazer um planejamento com pessoas da área e de uma maneira que a gente consiga trazer mais empresários para Guaranésia também, para poder haver uma geração maior de emprego. Há tempos e tempos aqui em Guaranésia, o grande tema da campanha é saúde. Você acredita que vai ser de novo saúde esse ano, Lars? O tema das saúde, qualquer pesquisa que você faz, que você faça aí a nível nacional, saúde sempre foi prioridade, carência maior, né? Mas hoje nós temos em Guaranésia também um outro problema, além do desemprego, que é a questão da moradia. Eu acho que não foi feito nenhum trabalho aí para geração de novas moradias, tá? O pessoal hoje mais carente, que ganha salário mínimo, eles têm dificuldade de acesso a um financiamento, até mesmo da Caixa, desse Minha Casa Minha Vida. A prestação não é tão acessível assim, né, diante das condições financeiras. Eu acho que nós temos que olhar de uma maneira diferenciada, porque você tem duas situações. Quem está desempregado não tem condições de pagar um aluguel. E se você dá condições para ele de uma moradia, tipo uma casa de Coab, por exemplo, onde a prestação é bem acessível, você já melhora, inclusive, as condições de vida dessas pessoas que realmente necessitam. Então, nós vamos trabalhar muito firme essa questão do desemprego, mas voltado para a moradia também. E a saúde, lógico, que é o déficit maior, né, de carência da população. Como é que Guaranésia está hoje, a administração de Guaranésia? Como é que você avalia a atual administração do município? Eu avalio o seguinte, o prefeito atual é uma pessoa séria, responsável, bem intencionada, né? A gente não tem que criticar e a gente tem que ser realista nesse sentido. Mas eu acho que falta olhares para realmente ouvir a população e realmente governar de acordo com a necessidade da população. E eu não estou aqui para criticar, porque até mesmo a gente vê que a situação financeira da nossa prefeitura hoje é uma situação estabilizada, entendeu? O prefeito é competente nesse sentido aí, mas tem que ter uma carência assistencial aí que tem que ser olhada de maneira diferente. Você já está pensando em nomes para os cargos? Os principais nomes que eu tenho para os cargos dentro da prefeitura hoje são os funcionários que realmente, os efetivos que estão dentro da prefeitura, que têm capacidade para isso. Às vezes tem funcionários que estão até em desvio de função em outros locais, que poderia ser mais bem aproveitado dentro da prefeitura. Eu penso em economia, aproveitar aquilo que nós temos de bom dentro da prefeitura, dos funcionários eficientes, primeiro olhar para essa equipe que já existe lá dentro, que já são funcionários efetivos, para depois pensar em trazer alguém de fora para determinados cargos. Já está pensando em cortar algum cargo? eu penso que nós vamos ter que reduzir. Eu acho que a necessidade vai ter que ser reduzida. Eu acho que cargo, por exemplo, você imagina reduzir? Não vamos falar que é da cultura, você deu a zebra que deu, né? O negócio do Temer lá com a cultura. Eu acho o seguinte, você pode pensar, não vamos falar agora em determinados cargos, quais os cargos seriam. Eu acho que você tem que sentar, avaliar o orçamento, a previsão da realização financeira desse orçamento, porque não adianta você ter um orçamento e não ter o financeiro, né, realizável. Então, nós temos que sentar, avaliar e conhecer toda a estrutura, apesar que eu já conheço parte dessa estrutura, que já tive dentro da prefeitura 4 anos, né, nessa última gestão como vice-prefeito, e deu para conhecer bem, mas nós temos que analisar o cenário orçamentário para o próximo ano e ver quais as possibilidades desse orçamento ser realizado no próximo ano. Gustavo Nardi está te mandando aqui um abraço, está te parabenizando. Um abraço para o meu padrinho, Gustavo. Cláudio Donizete, lá no Parque do Trevo. Fabiana também está parabenizando você. Viu? Obrigado, Cláudio. Um abraço. Pessoal, mandando um abraço. Ô, Paulo, a última vez que eu falei com você, faz um bom tempinho até, eu até acho que foi para te convidar a participar aqui do programa. A gente estava recebendo aqui os presidentes de partidos. Faz um bom tempo já. Você estava completamente desiludido com a política. O que fez voltar essa vontade de se envolver e entrar no olho do furacão e como assessor do Laércio aqui? Ô, Antônio Cláudio, a verdade é o seguinte, tem uma hora que a política decepciona demais a gente. Você vê muita coisa, mas é um reflexo da sociedade. A política é um reflexo da sociedade, do que a gente vive no dia a dia. E só existe um jeito de melhorar a vida das pessoas, que é através da política. Eu não vejo outra solução. Entendeu? É a política que vai melhorar a educação, que consequentemente vai melhorar a vida das pessoas, através de saúde, etc e tal. E só tem um jeito, é participando. Quem não participa, abre espaço para pessoas mal intencionadas participarem. Então, eu procuro até participar o mínimo possível, mas a gente tem que participar. Você já foi candidato a prefeito de Guarané, já tem essa experiência na sua vida. Fui candidato, né? Em 2008, foi uma experiência interessante, você conhecer as pessoas, como funciona a cabeça do eleitor, entendeu? E como funciona a cabeça das pessoas. Conversamos, eu e o meu vice, nós fomos de casa em casa, conversamos com muitas pessoas, vimos necessidade e vi que vai ter que trabalhar isso aí. Mais cedo ou mais tarde, eu pretendo voltar mais firme na política. Não é o momento agora, mas eu estou dando assistência pro Laércio, mas meio lateral. Não é o momento exato de entrar de cabeça. Futuramente você pode ser um novo candidato a prefeito no futuro? Daqui uns 10, 15 anos, quem sabe. Vai demorar não é muito. Antônio Cláudio, eu estou numa época que eu tenho que priorizar o profissional. Voltei à escola, sou engenheiro agrônomo formado, mas agora estou fazendo direito na faculdade à noite. Então, eu tenho um filho pequeno, é hora de priorizar. Minha família é parte profissional minha. E política não é lugar para se ganhar dinheiro e para você ganhar vida. É lugar para você ajudar os outros. Quem pensa em política como lugar para ganhar vida ou um lugar profissional, não é bem o meu ponto de vista. Então não é esse momento. O dia que eu estiver mais tranquilo profissionalmente, minha família estiver mais tranquila, meu filho estiver um pouco maior, aí sim seria o momento de mexer com política. Alisson Aparecida quer saber o que você vai fazer para melhorar a vida dos funcionários públicos. O que você está pretendendo fazer para melhorar as condições aí dos funcionários públicos, Laércio? A primeira coisa, o funcionário público para produzir bem, para poder ter um trabalho, né, a contento do poder público, ele tem que ter um salário, né, razoável. Então, eu acho que o salário do servidor público hoje ele está muito deficiente, ele está um salário que não foi atualizado, né, não acompanhou essa inflação que nós temos aí. Eu acho que a partir do momento, como já disse anterior, que a gente enxugar a máquina, a gente cortar cargos, a gente consegue melhorar a situação do servidor que são efetivos, que estão dentro do quadro de funcionários da prefeitura. A prefeitura de Guarané não tem funcionários demais? Não tem um número muito elevado de funcionários, Laércio? Exatamente. Diante disso, eu acho que nós temos que ter um aproveitamento melhor desses funcionários. Então, eu acho que falta uma capacitação maior e um aproveitamento desses funcionários dentro de cada secretaria, de cada departamento da prefeitura. Então, isso mesmo, já respondendo o que você está falando, quer dizer, com esse número, nós temos que... já são efetivos, estão dentro do quadro de funcionários. Então, ele tem que ser melhor aproveitado. É isso que não está acontecendo nos dias de hoje. Eu acho que tem funcionários, às vezes, que estão, às vezes, em desvio, estão em outros setores, que poderia ser mais bem aproveitados em determinados, né, departamentos aí que não são hoje. O pessoal do Amigos do Rancho Beira Rio, viu? Tá dizendo aqui, é a Daniela, quero saber quais os investimentos que você pensa aí pro esporte de Guaranésia. O esporte de Guaranésia hoje, por exemplo, nós temos um carro-chefe do esporte, que sempre foi, que era a questão do futebol, né? Futebol de campo, né? Eu acho que o futebol de campo, nós temos que pensar em fazer mais campos de futebol. Hoje, a Guaranésia está carente de espaço, principalmente para essa meninada aí que quer jogar futebol. Eu acho que nós temos que pensar nessa questão aí. Nós temos que valorizar o esporte de uma maneira geral também, né? Em todas as modalidades. Então, a gente tem uma visão no sentido de fazer um trabalho em conjunto, tá? Ver essa carência e dedicar ao esporte, porque é através do esporte que você consegue tirar as crianças da rua, tirar as crianças das drogas. Então, a base da educação hoje, porque a prioridade, por exemplo, de um governo hoje é a educação, né? Apesar de a gente ter a deficiência em questão de saúde e tudo mais, mas a educação. Então, diante desse envolvimento do esporte dentro da educação, eu acho que nós temos que priorizar a questão do esporte dentro do município. Perfeito, Laércio. O tempo está esgotado aqui, o papo está muito bom, a gente tem que finalizar o papo e eu tenho que fazer a entrega aqui do troféu expresso, né? Vamos lá tirar pela fotografia, cadê o fotógrafo? Está ali, nosso fotógrafo está ali, chegando já. Entregar aqui o troféu expresso pro Laércio, troféu como personalidade do ano. Segundo que o Laércio recebe. O Laércio recebeu o outro como destaque político, né, Laércio? Agora recebe como personalidade do ano. Como eu disse aqui, o Laércio que concorreu, né, na fase final. A gente fez o troféu expresso deste ano em duas fases. A primeira fase foi uma fase de indicações, a segunda fase escolhemos um júri com 28 pessoas e essas pessoas indicaram aí os melhores, né, de acordo com a opinião delas. Personalidade do ano, o Laércio concorreu com o Joãozinho Campestre, com o Érico Queiroz Júnior, do Procon aqui de Guaranésia, com o Wagner Luiz dos Santos, Vaguinho do Esporte, com o Roberto Kleber Cunha Carvalho, diretor administrativo, presidente do Conselho Administrativo do Sicoob Credit Inter, e o Laércio acabou vencedor aí com 12 dos 28 votos. Parabéns, viu, Laércio? Obrigado, Antônio Cláudio. Esse troféu eu queria dedicar a todas aquelas pessoas que confiaram no meu trabalho, a todas aquelas pessoas que acreditam em mim, né, no potencial que a gente tem aí para poder estar trabalhando no dia a dia em prol da nossa população. A gente que foi uma pessoa humilde, criado na roça, criado com dificuldades, né, que tem uma vida do dia a dia aí igual a todo mundo, a maioria da nossa população, sofrida, né, no dia a dia. E a gente chegar, receber um troféu do tamanho, né, do programa Expresso que atende, que divulga isso para toda a região, a gente fica até emocionado de chegar num ponto desse, ter concorrido com pessoas tão brilhantes e que concorreram comigo aí, merecedoras também, mas a gente receber um troféu desse é uma gratificação muito grande e uma gratificação até mesmo pelos trabalhos que a gente realizou e esses trabalhos sendo reconhecidos pelo nosso povo. Muito obrigado, Antônio Cláudio. Eu que agradeço pelas palavras. O Ari, né? Tá, Ari Patrocínio de Andrade, está te parabenizando também. O Fabinho. Um abraço para o Ari aí, padrinho do meu filho. Um abraço para você, Ari. O Fabinho Eluane também está te parabenizando. Diz que dessa vez, como é que é? Que dessa vez é a vez do Laércio, está dizendo isso, né, Santo? Obrigado, Fabinho. Um abraço para você. Vera Lúcia Ramos também está te parabenizando aqui. Um abraço para você. Deixa eu ver quem mais aqui. Bom dia, Regiane, banco, vigilante do Banco do Brasil, né? Minha dúvida é sobre vagas. A gente está até estourado, Flávio. Diria para você, por favor, ser rápido nessa aqui. Sobre vagas em creches, vai ser por número de vagas ou por direito que crianças têm? Ou seja, todas as crianças na creche? Eu acho que o direito é adquirido e o direito ele tem que ser respeitado. E por isso mesmo, né, se não me engano, está sendo construída uma nova creche também no 25 de dezembro. Eu acho que essa construção dessa nova creche aí vai ter condições de atender todos aqueles que realmente necessitam, né, dessas creches. Perfeito, Laércio, muito obrigado, viu? Paulo, espero receber você outras vezes aqui no programa, viu? É sempre um prazer, Antônio Cláudio. Obrigado por todos os ouvintes.